desculpas nem sempre são sinceras, quase nunca são. Preparei a minha tela com pedaços de lençóis que não chegamos a sujar. Armação fiz com madeira da janela do seu quarto. Mais uma.